Potan Whisky, Yankee Tango, esse é o controle de Salvador. Assento a dizer, apoio Rádio Farol Salvador, frequência 275, desça para altitude de 4.000 pés, ajustado em 1.0.4, procedimento NDB, pouso pistão no 7. Salvador, ele está entrando com referências iguais, também precisa mudança de rodas e prosseguir para se continuar o sinal da 17 direto. Yankee Tango, hora certa 04:49, está autorizado a prosseguir, aguarde transferência. Pode ser, funciona ainda 4.000? Desça para 1.500 pés. 1.500 pés, Yankee Tango, grato. Salvador, esquentando, já tem a pista aberta. Ciente, aguarde transferência de comunicações. Tango, chame a torre 1186. Torre 1186, desse nome é Zé de Tango. Bom dia. Bom dia. Tá passando o Tango. Tango Whisky Yankee Tango, tráfego ainda 9, correção, tráfego agora avistado, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, senhor, reporte a 3 milhas, final pista no 7, trem baixo checado avistando. Reporte na aproximação, reporte para final de 3 milhas no trem baixo, tudo bem, tá? Socorro, Salvador, está no final de 3 milhas, pista no 7, passado checado. Pois sim, Octavo, tem pouso autorizado, senhor, pista no 7, vento agora de 200 graus, zona 09, ajuste no 0 no 4, Whisky Yankee-Tango. Autorizado, pouso, pista 1 no 7, no solo 56, qual pátio que se destina, senhor? Pátio 5, livre táxi, próxima interseção à direita, senhor, ao estacionar frequência livre. Pátio 5, boa noite, senhor.